Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Fala comigo, Vila Anglo! Aqui é Caco Guirado e estamos na segunda edição do nosso Fala Comigo. Semana passada a gente esboçou aqui um pequeno piloto para experimentar e hoje é a segunda versão desse piloto. Então estamos aqui ao vivo na Rádio TV Mundo Novo. Agora há pouco eu falei na Torre com a galera mais próxima aqui, a gente levantou o volume e a ideia é que a gente consiga construir, né, uma estrutura de comunicação com o bairro da Vila Anglo e fazer isso juntos, né? A gente, enquanto o Condô Cultural, né, enquanto o Instituto Cultural, a gente conseguiu viabilizar toda a infraestrutura. Né? Fizemos toda uma descoberta em como transmitir, em como operar, tanto com a rádio como a TV, e através de algumas parcerias a gente está conseguindo o feito de transmitir pelo próprio site do Condô a Rádio e TV Mundo Novo. E queria convidar, sempre vamos convidar todos e todas a participarem dessa construção, com sugestões, com programas, com pedidos, com reclamações, com o tipo de assunto que couber. A ideia do Fala Comigo tem essa personalidade de ser um programa aberto para conectar com as pessoas e a gente poder falar de diversos assuntos e entender um pouco como que a gente pode atuar nessa comunidade, né? Que todo mundo anuncia uma comunidade, todo mundo diz de uma comunidade, e que na prática a gente não percebe, né? E é claro, as pessoas estão todas a seu modo construindo, assim como a gente aqui no Condô, mas a gente não consegue compreender. E estamos aqui há 10 anos e a gente não consegue compreender uma comunidade. Né? Existem grupos, existem interesses, existem vontades, desejos. Né? E o que eu posso narrar desses 10 anos, né, num encontro de algumas vezes, com o pessoal da Associação dos Moradores de Bairro. Né? Mas isso se dilui em algum momento e as pessoas não estão conectadas. Então, a provocação que nos cabe aqui é, enquanto uma instituição cultural, né, o Condô, tem um propósito, uma identidade cultural, né? Então trabalha com arte, com cultura de uma maneira geral. E a gente entende que todo fazer tem arte e rádio e TV estão aí para confirmar que também está cheio de arte em fazer rádio e TV. E o desejo é que isso seja uma participação coletiva, né? Da coletividade, da comunidade da Vila Anglo. Então, chamar artistas, chamar músicos e pessoas interessadas em ações nesse sentido, para que a gente construa um canal informativo. Eu queria pedir licença para vocês um minuto. Se o Max tiver uma musiquinha, eu preciso atender o telefone desesperadamente. Alguém está ligando para o telefone da Rádio Mundo Novo. Peço que a pessoa que está ligando tenha um pouquinho de paciência, que eu já vou atendê-la. E vou comunicar para vocês aqui o telefone da rádio, que é o 998-247-909. Anotem aí, cliquem no WhatsApp e salvem lá o número para que vocês tenham contato direto com a Rádio TV Mundo Novo. Repetindo, é o 998-247-909. E se você quiser provocar alguém, ajudar a formar um público, né, da Rádio Mundo Novo e a gente poder conectar, transmitir, informar, trazer assuntos para uma discussão aberta e justa. Então, conecte-se, indique amigos, pessoas que você sabe que tocam, que têm alguma ligação artística com qualquer uma das linguagens, mesmo no momento em que está cozinhando, que também é arte, quando está fazendo alguma tarefa bem agradável, que se gosta muito de fazer, uma atividade profissional que lhe agrade. Então, a gente está aberto para todo tipo de proposta, porque temos à disposição um canal de rede, um canal, né, de transmissão de rádio e televisão. E precisamos rechear isso de programas. E a ideia não é que façamos nós aqui todos os programas para que as pessoas aproveitem, e sim construirmos juntos. As pessoas com interesse em comunicação, radiodifusão, tecnologias, eletrônica e formação, informação, imprensa, impresso, para conectar e a gente entender juntos como construir uma grade de programação. E a gente tem a semana toda, o mês inteiro, tanto para rádio como para televisão. Marcos, você tem alguma música para soltar para a gente? E o que que é? You won't need no dope. You gon' Tá comigo, Max. Passou a bola, tá comigo. Você está no Fala Comigo, um programa dedicado a moradores da Vila Anglo-Brasileira, pessoas conectadas com a Vila Anglo-Brasileira. E a ideia desse programa é a gente falar de vários assuntos. Falar de iluminação pública. Para quem não prestou atenção, observe quando escurecer, as nossas luzes foram trocadas por lâmpadas de LED. Então, esse programa quer provocar um encontro e discussões sobre isso. Então, agora a gente tem lâmpada de LED. A rede elétrica é muito ruim. Todo mundo sabe aqui na Vila Anglo que quando chove, dá aqueles estouros, né? Sai faísca, terríveis, né? Dos transformadores. Então, é uma iluminação muito precária. A rede elétrica é bem precária. O bairro não tem cuidado com isso há muito tempo. Então, é esse tipo de assunto que a gente quer discutir, quer trazer esse assunto agora, principalmente em época de eleição, para a gente poder falar disso, né? De vem aqui, instala umas lâmpadas de LED e está tudo certo, e a precariedade da rede elétrica, os nossos aparelhos que queimam quando chove e explode tudo e vem uma carga superior. Então, tudo isso são coisas que a gente pode começar a botar aqui na rádio para que a gente possa falar. E, nesse momento, eu tenho conectado comigo um casal de queridos moradores que, nesse momento, estão morando distante e se cuidando também, onde eles moram, que eles estão em Embu das Artes, mas são moradores aqui e de mais de 30 anos. Eu queria falar com a Cláudia e com o Rogério. Vocês estão por aí? Olá, Caco. Boa tarde. O nosso abraço para todos aí da rádio. A gente está aqui sempre sintonizado, cada sábado, ouvindo a Rádio Mundo Novo e desde já parabenizando o trabalho de vocês. Que massa. É muito bom massa. Saber que aí na Vila Anglo tem alguém que quer melhorias, fala sobre tudo do bairro. A gente mora em Embu das Artes hoje, mas o meu marido, Rogério, foi morador aí por mais de 30 anos. Minha mãe, minha sogra e muitos amigos são moradores aí da Vila Anglo. Um grande abraço para todos envolvidos aí nesse trabalho maravilhoso da rádio. E é isso aí, Cláudia. E é o que a gente quer fazer, envolver, sabe? A gente precisa chamar mais pessoas do bairro para ajudar a construir. Vejo a tua participação e da Fran, da Maria. Nossa, e pessoas que a gente está aqui, assim, a gente está aqui há 11 anos já, né? E a gente se tromba e poucas vezes a gente consegue ter tempo de falar sobre coisas importantes e comuns para todos nós no bairro. Eu agradeço demais a participação de vocês e agora eu queria mandar um fala comigo, Rogério, você está por aí, velho? Fala, Caco. Boa tarde. Fala comigo. Como que vocês estão aí? Tranquilo? Estamos aqui tentando construir essa rádio, Rogerão. Você sabe bem, você acompanhou toda a construção aqui do Condô. O Condô é um espaço, sim, um centro cultural, um lugar que a gente pensa arte, pensa que tudo é arte e tal, e tem um jeito de viver. E que os vizinhos quase pouco não entende, né, Rogerão, o que é esse lugar e que a gente não é uma ONG, né? Simplesmente uma ONG assistencialista. A gente está aqui e está abertos para tentar cuidar e participar e ajudar, né, na colaboração. Uhum. Mas a ONG é uma estrutura que a gente tem que, com muita garra, manter. E agora surgiu, dentro da pandemia, essa possibilidade de a gente ter uma rádio, né? Rádio e TV. E daí esse convite, mãe, eu fico muito feliz de você, da Cláudia, João, Maria, Fran, a Cláudia do bar, sabe, todo mundo que participa da rádio, para a gente construir isso junto. Mas fala comigo, velho, fala aí, fala o que você tem para falar. Tá aberto o microfone para você. Eu acho assim, muito legal esse projeto que vocês têm aí, com essa ONG, você entendeu? Já participei uma vez, eu estava por aí um final de semana, que vira e mexe de vez em quando rola um samba, eu estou por aí, tiro uma onda com o pessoal. E casou de um dia tá tendo um evento aí na ONG. E a gente acabou entrando, participando, fomos muito bem recebidos, você entendeu? É assim, é um projeto que, meu, é uma melhoria pro bairro. É o bairro, a gente fala o bairro da Pompeia, né? Mas é mais conhecido como Vila Anglo. Mas, meu, é, eu acho show de bola essa oportunidade que vocês estão tendo aí, estão dando pro pessoal, você entendeu? Eu sou de total favor. Ah, que massa. Minha mãe, sim, minha mãe também, pai, o seu João, a minha sogra, a dona Fran, meu Deus do céu. É. Esse povo todo aí fala muito bem de vocês. Toda hora a gente tá aí. Final de semana, eu tava aí final de semana passado. Não sabia. Minha sogra falou pra mim: ah, meu, traz o seu pandeiro. Eu achei que era brincadeira dela, né, meu? Aí fui almoçar aí na casa do meu pai, da minha mãe. Aí daqui a pouco ela tá com o bar aberto. Pô, rolou um samba. Meu, a gente fez um samba ali improvisado na hora. Na frente aí do centro cultural de vocês. Pô, foi maravilhoso, você entendeu? É, massa. É assim, é bom o pessoal saber que tem esse centro cultural, que as portas estão abertas, você entendeu? É legal, é legal. Ah, que massa, que massa. Vamos ver se qualquer hora a gente pega e transmite esse samba, a hora que for rolar, que já tiver a intenção na agulha, a gente pode tentar transmitir isso ao vivo. A gente tem todos os horários abertos, viu, Rogerão e Cláudio? A gente tem, assim, a gente está, por enquanto, o que a gente é capaz de fazer aqui, né, a equipe do Condor, limitado, né, a gente está em poucas pessoas. Então, o que a gente consegue produzir é uma amostra do que, como a gente pensa, né, e como que a gente está construindo isso. Mas a ideia, então, é conectar com o bairro, achar pessoas que estão interessadas em construir também essa rede de comunicação, que entendam de rádio, tecnologias, de música, de programas e tudo mais, para que a gente faça essa construção coletiva, né, e tem a participação de todos. E isso. Não sei, agora vocês pediram uma música, não foi isso? Vocês pediram uma música. Cláudia, a minha esposa, cara, eu saí no Águia de Ouro, eu desfilei, eu acho que uns 15 anos no Águia de Ouro. Eu sou sambista, eu posso falar que eu sou um sambista, eu sou um grande sambista. Mas eu sou um cara eclético, eu escuto de tudo um pouco, você entendeu, Taco? Mas eu sou um cara que eu sou sambista na veia mesmo. E eu e minha esposa, a gente vive de samba, forró, axé. Eu tô em casa, meu, tá, põe um samba aí pra tocar. Ah, não, ó, põe aquela música. Tá, ela gosta. A música tem uma importância muito, muito grande na nossa vida, né, Rogerão? Que todo momento você está ouvindo. Então, a gente também tem, assim, eu pessoalmente tenho essa escuta, né? Eu ouço tudo, eu ouço música sertaneja, ouço rock, ouço funk, e acho que toda música boa é gostoso de ouvir. E daí, então, aproveitando esse momento de música, eu queria mandar aqui agora pra gente tocar a música que vocês pediram. E se vocês quiserem continuar aí, já a gente volta a falar. Primeiro a gente vai ouvir a música que vocês pediram. Com certeza, a Cláudia vai te falar aqui. Oi, Caco. Fala, então, Cláudia, dessa música assim, que você pediu. Dessa música que eu pedi, ela tá assim no meu coração, desde que eu conheço o Rogério, que é a Escola Águia de Ouro. São 12 anos ao lado do Rogério, e ele me apresentou a Pompeia, a Vila Anglo, a Bica de Pedra, Mundo Novo, e muitas pessoas maravilhosas que eu conheço lá, eu conheço através do meu esposo, né? E eu, desde então, conheço o Águia de Ouro, e me apaixonei, assim, completamente. E eu estou encantada com o enredo da Escola de Samba Águia de Ouro para 2021, mesmo a gente sabendo que a gente está nesse momento de muito cuidado, precauções e tudo, não sabemos como será o carnaval, né, de 2021, mas o Águia de Ouro já lançou o seu enredo, E aí, assim, eu sou completamente apaixonada por tudo que é do Águia. Então, se der, eu gostaria de ouvir o enredo Águia de Ouro 2021. Especialmente para todos nós que ouvimos a Rádio Mundo Novo, a versão 2021 do enredo de Águia de Ouro. Vambora, vambora, vambora, vambora, vambora! Alô, Pompeia! Tá todo mundo aí? É o Pulé! Águia de Ouro! É hora do show! Vamos lá, gente! Solta o bicho! Alô, comunidade! Eu é papapá, vai ter chinê até o dia clarear. Nesse apoxé, águia de ouro, lava a alma nas águas de Oxalá. É papapá, eu é papapá, vai ter chinê até o dia clarear. Nesse apoxé, águia de ouro, lava a alma nas águas de Oxalá. Vá meu forte, opa, chorou e a terra tremeu. Faz aos filhos teus, Câmara, vão sete a hoje. Levanta o canto de axé, axé, axé, cabeça feita na fé. Meu pai nos dê proteção na escuridão, a tua luz, a luz. O horizonte veste branco para amenizar a dor, lavar o engano que sofreu o Criador. O Criador da gira do Ilê, o toque do Alá. Perde a paz no coração. Senhor, em tua honra luz, em tua barreto, os atabaques rompem o silêncio. O sopro da vida, o meu desespero. Que atravessa o mundo, a força no amor dos orixás, na gratidão de cada filho. Com fé ao pé de paz. Eba, babá, seu eba, babá. Vai ter girei até o dia clarear. Nesse apoxé, águia de ouro, lava a alma nas águas de Oxalá. Bateu forte, opa, chorou e a terra tremeu. O mundo se modificou. Alô, presidente Sidney! Em paz e paz aos filhos meus. Vamos em busca do nosso bicampeonato. Sete a hoje, levando um cano de axé, axé. Axé, axé. Cabeça feita na fé. Meu pai nos dê proteção na escuridão. A tua luz. Alô, chefe de aula! Alô, Murilo! Parabenizar a dor. Lavar o engano que sofreu o Criador. Alô, nossos casais de mestre, Criador. Na gira do Inê, o toque do Alabê. Oxalá, Luan, Papá. baixo vento. Os atabaques rompem o silêncio. No sopro da vida, o meu desperta. Luz que atravessa o ouro. Cada da força no calor do sol. Esse é o coxé que é de ouro da barra, nas águas de Oxalá. Eba, babá, cheu, eba, babá. Vai ter girê até o dia clarear. Esse é o coxé que é de ouro da barra, nas águas de Oxalá. E que a luz divina nos ilumine pro caminho da vitória. Fala comigo, Vila Anglo! Aqui quem fala é Caco Guirado e estou aqui à disposição de vocês para a gente mandar todos os assuntos. Agora o que a gente está falando aqui é com o Rogério e com a Cláudia. São dois assíduos frequentadores já da Rádio e TV Mundo Novo. São... filha da Fran e filho da Maria, do João, moradores aqui do bairro, pessoas com quem a gente se relaciona já há muito tempo. Então, agora para a gente se despedir aqui de Rogério e de Cláudio, para não ficar tomando o tempo deles, eu queria pedir para eles mandarem aí um alô para todo mundo da galera. Cláudia, você está aí? Rogério, você está aí? Oi, Caco. Oi, Cláudia. A gente está aqui, ligado, sintonizado. Manda os recados aí, meu amor, para todo mundo. Fala aí. Caco, primeiramente eu quero agradecer a você pela oportunidade, te parabenizar pelo grande trabalho, a sua simpatia. Eu te conheci no Samba da Encruzilhada há anos atrás e você permanece o mesmo cara, sorridente, alegre, muito simpático. Quero também parabenizar todos da rádio. Não dá para falar o nome, a gente escuta, lê, mas não conhece todos. Então, para não errar e não falhar com a galera da rádio, o meu grande abraço vai para todos. Hoje é um dia muito especial, é dia do aniversário do nosso compadre de casamento, nosso amigo, nosso considerado cupido, o Elcio, né, o Biguá. Grande hoje é aniversário Biguá. Dele. Olha aí, hora, Biguá. Fazendo aniversário? Isso mesmo. Tá fazendo mais umas primaveras aí, nosso grande amigo. E hoje tá rolando um samba lá, né? E a gente quer só desejar feliz aniversário, muitos anos de vida. Opa! E você se engasgou com a empolgação. Acho que você tava pensando ou na breja ou no bolo, né? Olha, eu acho que é isso, eu acho que eu tô pensando na breja, no bolo, né, em poder mandar esse meu amor, meu querido compadre de casamento, meu padrinho. Eu falo que ele é o nosso cupido, mas assim, hoje o dia é especial para ele, é especial para mim, né, por vê-lo completar mais um ano de vida, e para todos que o conhecem, o meu carinho imenso vai para ele agora, vai para o Biguá, um grande beijo, um grande abraço. Ah, que massa, massa. Grande abraço, Biguá, parabéns para você. Para quem não sabe, o Biguá tem aquele bar tradicionalíssimo que é no encontro do início da Bica de Pedra com... É Félix ali, Cláudia? Como chama que ali é Félix? Não, é Bicudo Cortês. Bicudo Cortês, Bicudo, olha Bicudo Cortês. Que morador mais relato. Bicudo Cortês com a Bica de Pedra. E a de cima, como é que chama, Rogério? Que desce da pracinha da Ali Araçariguana. É a Gurupá, né? A Gurupá, ela chama Gurupá até ali. Isso. Então ali é o Triângulo das Bermudas, onde reside o famoso Biguá. Não dá para passar na Vila Anglo, conhecer Bica de Pedra, Rua Mundo Novo, Rifaina, e não conhecer o Bar do Biguá. Todo mundo sabe onde é o Bar do Biguá. Quem não sabe agora já está sabendo. Manda aí, Rogério. Manda aí seus abraços e suas considerações aí. para a galera. Bom, quero agradecer a você, Caco, por ter aberto essa oportunidade aí, da gente estar privilegiando vocês aí da rádio aí, da Mundo Novo. Meus parabéns. É, quero mandar um abraço para minha mãe, que tá já está com... milhão lá escutando, né, Dona Maria? Meu pai, minha sogra. Quero mandar meus parabéns para o Biguá. Muitos anos de vida para ele. Que Deus abençoe. Espero que hoje seja um dia maravilhoso lá para eles. Lá, um bom samba. Quero agradecer a você também. E assim, na melhor hora, vamos estar junto aí. Vamos sentar, conversar bastante e falar bastante dessa Vila Anglo aí. Beleza. Que tem história, viu? Beleza. Obrigado, obrigado, Rogério. Obrigado, Cláudia. Amores queridos que estão aí sendo os desbravadores nessa formação de público e participantes ativos da Rádio TV Mundo Novo. Eu aqui agradeço a participação de vocês, o carinho, a atenção para saber se tudo está funcionando, se tudo está acontecendo. Isso é um retorno muito, muito agradável que a gente tem e a gente só tem a agradecer. Meu, e bora colar, espero que o ano que vem a gente faça a transmissão direta do samba do Bar do Biguá, no aniversário do Biguá, na Rádio TV Mundo Novo. Max, você tem a vinheta aí pra tocar pra gente? Ou você tem uma música na agulha? Tem uma música na agulha? Raul Seixas? Qual? Qualquer uma. Essas de esperança. Rogério e Cláudia, um beijo grande, meus amores. E fiquem bem. Um beijo, e obrigado nosso. Por tudo. Um beijo grande. Um beijo. Obrigado por tudo, você. Bom, valeu. Bom sábado. Valeu, Rádio Mundo Novo. E a gente fica aqui. Fiquem ligados, porque a gente fica aqui até as 9 horas da noite. O nosso último programa é o Três Orelhas na Estrada. Antes disso tem Aos Vivos. E antes disso tem Feito Música. Nossa, tem bastante coisa ainda. Tem horóscopo, tem um monte de coisa. E isso, como eu disse para vocês, ou a gente se virou loucamente aqui para construir, ou amigos, parceiros que já estão nesse lugar da produção musical e desses trabalhos, que estão colaborando, como Ori Mirim, como Ariela, Doctors, do Você Tem Fome de Quê, e Evaldo Luna com Três Orelhas na Estrada, e tem bastante gente, tem Juliana Notari com o programa Selvi, que é um programa de televisão de marionete, a coisa mais sensível que a gente pode assistir no mundo, tá de terça-feira ou direto no site do Condô. Você entra lá, condô.org.br/rádio ao vivo, agora para ouvir a rádio, né? Mas no site do Condô, no site da Rádio TV Mundo Novo, tem todos os programas que a gente está fazendo. Tem o Colhendo Receitas, que é com a Tabata Jona ensinando a fazer berinjela. Como é que chama isso? Uma lasanha de berinjela que Miguel provou aqui e se permitiu filmar, experimentou a lasanha, foi muito generoso, agradeceu, achou que estava muito boa. Tem também o Jardim das Delícias, que é outro programa de televisão que é feito pela Jéssica e ela apresenta os modos de plantar. E esse é um dos assuntos, e tem muitos assuntos para a gente falar sobre coisas que vão acontecer, que pode acontecer, que estão esperando por você. Mas agora a gente vai ouvir uma música qualquer do Maluco Beleza, do Raul Seixas. Até já. E fala comigo! Rádio TV Mundo Novo. Você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquice. embriaguez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Misturada com minha lucidez, vou ficar. Ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar. Fala comigo, Raul Seixas. E aí, vocês ouviram o Maluco Beleza? Max, se quiser deixar isso aí de fundo, qualquer coisa. Estamos aqui. Na Rádio TV Mundo Novo. E esse é o programa Fala Comigo. Para a gente falar dos mais diversos assuntos que toquem nossas vidas. Eu fiz uma lista aqui, não sou muito de organizações e desse trabalho maravilhoso que quem consegue fazer, né, que é organizar, criar um roteiro, uma pauta. Mas eu fiz uma lista aqui de assuntos que eu gostaria de lançá-los aqui para que a gente trate nos próximos programas, nesse mesmo. Quem quiser ligar, estamos com o rádio, com o telefone da rádio conectado. É só ligar e a gente vai falar aqui ao vivo. Se alguém estiver pelo Bar do Biguá ouvindo de alguma maneira, quiser ligar de lá para a gente falar com o Biguá, é o Fala Comigo. Então, assim, eu levantei algumas questões. Então, a iluminação pública, como eu já falei, né, a Neal veio aí, colocou as luzes de LED, ficou aquele brancão pálido que faz até mal para a vista da gente, mas ok. Só que tem uma rede super precária. E o que mais? Outro assunto que eu queria jogar aqui para a gente discutir sobre os motoqueiros, né? E o barulho que eles fazem quando eles passam com o acelerador naquele nível e fazendo todo aquele escarcéu. Então, quanto que isso é aceitável por nós, né? Porque é uma questão de como que se diz isso? De sanitária? Não é sanitária? O que é, Max? Fala para mim. É uma questão pública, né? Uma questão de meio ambiente, de tá ultrapassando o nível de decibéis que nossos ouvidos suportam. Poluição sonora, exatamente. Foi o que eu estava pensando, mentira. Poluição sonora, é isso. Quando essa moto passa rasgando pelas ruas, né? Ou pela Mundo Novo, ou subindo a Bica de Pedra, ou ali na Rifaina, é um absurdo, porque essa agressão aos ouvidos é muito prejudicial. Então, acho que esse é um tema. Outros temas são lixo, para a gente falar dos lixos, né? Segunda-feira tem os recicláveis, né? Segunda-feira é o dia de botar os recicláveis. Tudo que a gente sabe que pode ser reciclado, né? Papelão, plástico, alumínio, ferro, tudo que a gente sabe, né? E fora o resto de comida e tal, que esse vai para o resíduo, que esse sim, esse é de terça, quinta e sábado. Hoje é dia de lixo. Hã? Então, para a gente falar do lixo, falar de reciclados, falar dos entulhos, né? E os materiais descartados pelas pessoas, né? Os terrenos que estão... Estavam, né? Tinha um terreno abandonado aqui, o cara já fez um muro, mas vê se tem outros terrenos em condições assim para a gente discutir também. Falar das cestas básicas, esse é um assunto que também dá para a gente tratar aqui, né? Quem ainda continua com a necessidade, mesmo já tendo essa liberação para circulação, né? E em relação à pandemia, o que a gente acha ainda que é um pouco... prematuro, mas para a gente pode falar de cestas básicas, organizar um grupo, né, de pessoas para participar disso, principalmente quem precisa das cestas para ajudar, porque é todo um trabalho de entender quem precisa, criar uma campanha para arrecadar recursos, né, para adquirir os insumos, ligar para algum lugar, comprar, separar, limpar, passar álcool em tudo, separar em cestas e entregar para as pessoas. Então, esse é um trabalho que demanda muito tempo e uma dedicação muito grande, e é para o outro. Então, quem for afim, né, de ter uma ação para o outro, sem pensar em nenhuma coisa em troca, a gente tem esse programa das cestas básicas. E a gente pode falar também, não só aqui no Fala Comigo, mas em qualquer horário da Rádio TV Mundo Novo, sobre empregos e serviços, tipo classificados. Meu. Se alguém tem um carro velho para vender aí na garagem, pode mandar aqui para a Rádio TV Mundo Novo. Tem aqui um Corcel velho, 77, tá com o câmbio quebrado e a homocinética também tá partida. O carburador também tem entupido. Ah, o que mais? Bicicleta, instrumentos musicais. Se alguém souber que existe um guarda-roupa que abriga qualquer tipo de instrumento musical, a gente pode levantar, sacudir a poeira disso e botar para rodar. O que mais? Falar de serviços, pessoas que produzem alimentos, produzem confecções, né? Pantufas, por exemplo, máscaras, roupas, tortas, bolo, pães, um monte de coisa. Então, pensar também nos serviços e como que a gente pode tratar aqui na Vila Anglo dos serviços que a gente tem por aqui. Essa rádio tem um caráter comunitário, apesar de ainda não conseguir esse status, né, porque ela parte de um projeto do Condor Cultural, mas ela é a Rádio TV Mundo Novo, independente e livre, para que a gente construa na forma que nós entendemos, atenda a todas as necessidades de todos os grupos, de todos e de todas os moradores da Vila Anglo-Brasileira, do bairro Santa Cecília, desses bairros que estamos aqui nessa cabeça de morro, depois da Heitor Penteado e da Serra Corá, descendo pela Aurélia. Olha no mapa, olha no Google Earth que você vai ver. Estamos no Pico da Colina. Esse é um dos pontos mais altos da cidade de São Paulo, aqui do centro da cidade, fora o Pico do Jaraguá. Então a gente está mais alto que a Avenida Paulista, por exemplo. E outra coisa que a gente pode falar, não só aqui na rádio, não só aqui no Fala Comigo, mas em qualquer um dos programas e criar programas para tratar desses assuntos, é sobre a água. A gente tem água sobrando aqui no bairro. Então a água mina em nossos quintais e ela é toda tapada e arruma outros caminhos para ela desembocar aonde hoje é o água preta, o esgoto misturado com água preta e toda essa água desperdiçada. E a gente não pode beber dessa água, por quê? Porque a Sabesp é uma empresa e ela, hoje em dia, é uma empresa privada, né? Então, nós construímos, com o nosso dinheiro, o dinheiro do povo, foi construída a Sabesp, assim como a Enel, antiga Eletropaulo. Foi com o nosso dinheiro que isso tudo foi construído. A partir de um governo incompetente que faz concessão ou privatiza, né? Quando um político, quando um partido entra no governo E ou ele faz a concessão de um serviço, ou ele privatiza, ele já está dando um atestado de incompetência. Porque se ele entrou, né, no governo para governar e ele vai dar para terceiros a execução do trabalho, é um atestado de incompetência. Então vamos pensar por esse lado, porque se eu sou o candidato e eu estou me propondo a governar, e daí quando eu chego lá eu distribuo isso para empresas privadas para elas executarem, o que eu estou fazendo é destruindo o que é público e transformando o que é público em privado. E sempre vem mal feito, com muita má vontade e com todas as dificuldades que a gente tem para acessar, tanto para reclamar, para solicitar serviços de água, luz, telefonia, sempre é muito difícil. Esse canal, que é a Rádio TV Mundo Novo, vai estar aberto para que a gente possa falar exatamente desses assuntos. Então vai lá, serviços públicos como assistência social, saúde, né? Hospitais, postos de saúde aqui próximos, remédios, dentista. Então são assuntos que a gente pode trazer à baila aqui e ver como isso funciona e como que um grupo, né, que se conecta através de uma rede de comunicação, de difusão, como a Rádio TV Mundo Novo, pode se articular e trazer esses benefícios que são direitos de todos nós. Escola, né? Como é que é essa volta às aulas? Quem estuda no Mauro? Quem estuda no Mauro aqui na Vila Anglo? Então a gente tem lá o Mauro de Oliveira com capacidade para 3.000 e tantos alunos e 120 pessoas estudam no Mauro de Oliveira. Então é essa incompetência de governança, né? De se governar o Estado, o município e a federação precisa ter outro olhar. Nós é que precisamos olhar por que uma escola com capacidade para 3.500 alunos tem só 120, tem apenas três cursos, né? Que, três anos de curso que eles estão lecionando, e você tem uma população de jovens estudantes que sai daqui e tem que ir para outras escolas para poder estudar, gastando ônibus, tempo perdido no deslocamento. Então, assim, essas incoerências. Então, também coloco aqui o Mauro de Oliveira, as nossas escolas, como assunto para se trazer para a Rádio TV Mundo Novo. E estou aberto aqui também no Fala Comigo. Se alguém quiser ligar agora para falar de qualquer um desses assuntos, eu estou à disposição. Eu tenho cerca de 10 minutos ainda de programa e estou aqui à disposição de todos. Que mais que a gente pode falar aqui na rádio? De cursos, né? Cursos de formação, especialização, aperfeiçoamento, e entender quais são as profissões que a gente tem na Vila Anglo, conectar as pessoas das mais diversas áreas e linguagens, né? Para entender pessoas de contabilidade, de direito, dos diversos direitos, né? Porque tem o direito que cuida de uma coisa, tem o direito que cuida de outra coisa, assim como várias especializações, né? Então, juntar pessoas. Então, seria muito bacana se a gente conseguisse, né, nesse pensamento de serviços públicos, né, como assistência social, saúde, hospitais, postos de saúde, remédio, dentista, e tudo mais que a gente puder imaginar nesse sentido, se a gente conseguisse conectar no bairro com as pessoas que trabalham nessa área, que se dedicam, né, dedicam a sua vida a o fazer nesse sentido, que é o cuidado do outro na questão de saúde, né, de enfermidades, de tratamento, de cuidar simplesmente de uma pessoa idosa que já não possui mais condições de se virar sozinha. Então, assim, reunir essas pessoas com entendimento nesse cuidado, né, da atenção com o outro na enfermidade, e a gente entender formas de não melhorar ou reinventar isso, mas de simplesmente conseguir atender as pessoas. A gente sabe que tem pessoas que vivem aqui na Vila Anglo em condições muito difíceis. Agora mesmo eu tenho a necessidade de conseguir uma cadeira de rodas. Então qualquer morador aqui que saiba ou que tenha em casa uma cadeira de rodas que já não usa mais e que pode disponibilizá-la, a gente tem a necessidade aqui para um amigo, um vizinho, e vocês podem estar cientes de que vai ser muito bem aproveitada. A gente foi, agora essa semana, conseguiu buscar o que ele conseguiu de cama e cadeira para banho, e falta agora uma cadeira de rodas. Então, se você tiver por aí, souber quem tem, um amigo, um vizinho, um cara distante, não sei o quê, manda para cá para a gente poder destinar a pessoa. E se você tiver qualquer outro tipo de necessidade, a gente não tem o caráter assistencialista, e que isso fique bem claro. O que quer dizer isso? Que a gente não pode e não tem formação para fazer uma atividade, mas a gente pode intermediar, como no caso de alguém precisar de alguma coisa, a gente pode buscar quem tem esse entendimento, quem possui esse conhecimento, e a gente servir como uma ponte. Acho que esse é o trabalho da rádio, da televisão: comunicar, informar. Então, aqui estamos informando a um vizinho conhecido de anos, morador de anos do bairro, e que precisa agora de uma cadeira de rodas. Se você souber, manda para cá, manda um recadinho para o 998-247-909. E você está ouvindo Caco Guirado no Fala Comigo, com a técnica de Max Russar, a produção de Uli Nalim, Jéssica Arjona, Tabata Arjona, quem mais que participou? Maurício Schneider, que tirou férias. Vocês não sentiram a falta da voz daquele bonito falando aqui? Maurício foi descansar um pouquinho, já ele está de volta aqui com a gente. Então, eu queria ver agora, para eu poder tomar uma água, ver se o Max não consegue rodar uma bolacha. O que você tem na agulha para a gente, Max? Todo mundo está ouvindo que a gente tem Beth Carvalho? Não, só eu ouvi, né? Isso é massa. Gente, ele falou no meu ouvido aqui. Beth Carvalho. O que é Beth Carvalho? Virada. Manda lá. Seguinte aí. Todo mundo na maré de sarra. O que adianta eu trabalhar demais se o que eu ganho é pouco? Se cada dia eu vou mais pra trás dessa vida levando soco? E quem tem muito tá querendo mais, e quem não tem tá no sufoco. Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada. Vamos dar o troco. E falei, vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada. Vamos dar o troco. Vamos botar lenha nesse fogo, vamos virar esse jogo, que é jogo de carta marcada. O nosso time não está no degredo, vamos à luta sem medo, é hora do tudo ou nada. E o que adianta eu trabalhar demais, ha! Se o que eu ganho é pouco? Se cada dia eu vou mais pra trás dessa vida levando soco? E quem tem muito tá querendo mais, e quem não tem? E quem não tem tá no sufoco. Vamos virar esse jogo, que é jogo de carta marcada. O nosso time não está no degredo, vamos à luta sem medo, é hora do tudo ou nada. E o que adianta? O que adianta eu trabalhar demais, é, se o que eu ganho é pouco? Se cada dia eu vou mais pra trás dessa vida levando soco? Oi. Tô no ar? Max, fala comigo. Você cortou a Beth Carvalho. Mas ok. Gente. É muita coisa pra falar. E vocês viram, falo pra caramba, né? Se deixar aqui o microfone aberto, eu falo o dia inteiro. Bom, a gente tem vários recados. As pessoas estão pedindo as músicas. Então, elas estão chegando agora, e daí só para não deixar ninguém triste e tal, a gente vai atender a todas às solicitações, a todos os pedidos de música. Eles serão atendidos entre 18 e 19 horas, das 6 às 7 da noite agora. Então, se você mandou um pedido, ele vai tocar entre 6 e 7, que a gente vai fazer uma seleção com todos os pedidos e soltar um atrás do outro e dar o recado, falar se você mandou algum recadinho, alguma coisa, a gente anuncia também. Então, fiquem tranquilos e tranquilas que entre 18 e 19 horas a gente vai fazer todas as solicitações acontecerem, os pedidos de música. E aqui, quem fala é Caco Guirado e você está no Fala Comigo, agora faltando menos de um minuto e meio para eu entregar esse microfone. Fico até apavorado. Então, como eu estava falando com vocês antes e soltando aqui várias provocações, sendo aqui um agente, eu não tenho formação jornalística, não estou aqui me pretendendo a nada, a não ser instigar as pessoas a construírem juntas um veículo de comunicação, uma rede de comunicação em que a gente possa conectar com o bairro especificamente. A gente sabe que falar pela internet, condo.org.br/radio ao vivo, a gente tem um canal de comunicação direto. Então, precisamos preencher, gente. A gente tem sábado alguns programas. De terça-feira a gente tem 3 programas já de televisão. São curtinhos, dá para assistir novamente no próprio site do Condô, que ainda está sofrendo uns reajustes e já já ele vai ficar todo estável, como o que a gente está conseguindo, né, com a Rádio TV Mundo Novo. Uma estabilidade, isso foi uma conquista tecnológica que debruçamos sobre. E hoje estamos aqui transmitindo de maneira independente, livre, colaborativa, a Rádio TV Mundo Novo. Venha fazer parte, velho. Venha fazer parte, velha. Cola aí, meu. Cola aí, vamos fazer junto. Então, eu tinha falado da última coisa que eu falei antes de fechar, só para completar o raciocínio dessa semana, né? Cursos de formação e aperfeiçoamento. Então a gente pode sentir o que a gente tem mais de necessidade, o que as pessoas entendem como mais necessário nesse momento, e a gente correr atrás e conseguir fazer cursos e buscar algumas especializações e tudo mais. Saber quem aqui no bairro, né, tem essa disponibilidade do transferir informação, né, da troca de saberes. A gente também pode falar de espaço de lazer e entretenimento, né? Falar das praças, falar das quadras, se tem algum campo aqui próximo, que é onde a molecada bate bola, um centro de jogos, né? E a própria rádio TV, que a gente pode falar também o tempo todo e abrir canais para falar dessa construção do que é o papel de uma rádio e TV comunitária e como que a gente conecta isso. Parece que ela está vindo meia do avesso, que ela já veio pronta tecnologicamente para transmitir, porque a gente achou que isso ia ser uma coisa muito, muito, muito mais complicada. Então a gente conseguiu já transmitir. E do tamanho das pernas que a gente tem, a gente está criando alguns programas. Mas há um mês inteiro para a gente rechear de programação. Venha, traga a sua ideia, vamos sentar, vamos discutir e levar para frente. Tem muita galera de samba, tem muitos artistas moradores aqui do bairro e pessoas com conhecimento que podem abrir um programa, que podem estar num canal e transmitir informações e trazer informações para todos nós, compartilhar, né, os pensamentos e os saberes. Então, mais do que qualquer coisa, o Fala Comigo tem sido esse apelo da participação do bairro. Eu já me estendi por 2 minutos... Max ainda nem fez sinal, porque ele está tranquilo e que eu poderia ficar muito mais tempo aqui. Mas como o propósito do Fala Comigo é falar com alguém, né, em tempo real, ligando para o 998-247-909, essa é a ideia. fala comigo, espera, vai esperar todo sábado, das 3 às 4, por você, para um bate-papo sem compromisso com nada, a não ser com as pessoas. Respeito, responsabilidade, respeito, deve ser um dos lemas. Em que você acha, Max? Responsabilidade e respeito. Fala comigo! Responsabilidade e respeito é muito forte. Sei lá. Gente, precisa de tudo. Vocês estão, o Max está dando risada aqui, mas ó, a gente precisa de trilha. Se alguém que faz música está ouvindo isso aqui, pode mandar uma sugestão de trilha, de abertura, pode ter um clima, já pegar o clima, né? E então, como vocês estão vendo, tudo está por vir. Agora acho que eu vou abandonar vocês, mas o telefone vai ficar à disposição. Não para agora, fala comigo, sua volta na semana que vem, às 3 horas da tarde. Mas a qualquer momento, se você quiser pedir música, mandar recado, das 7 às 8, a gente tem Aos Vivos. E dentro de Aos Vivos ainda está o Vozes do Bairro. Então você manda o seu recadinho, fala o que você tem para falar, manda um recado para alguém, fala com a Juliana Notari. E você também vai curtir a apresentação da Silvia Nogueira e da Laura Corcoeira. E depois disso tudo, o Três Orelhas na Estrada, pelo meu grande amigo Evaldo Luna. Então é isso aí. Muito obrigado pela audição de vocês, pela escuta de vocês. Prometo melhorar a cada sábado e aguardo as sugestões e a devolutiva das provocações que eu coloquei para vocês. Relembrando, para a gente fechar 5 minutos de invasão completos, vamos falar de iluminação pública, ANEEL e rede elétrica precária da vila, motoqueiros com os barulhos, né, das motos, falar de lixo reciclado, recicláveis, entulho, materiais descartados, falar do som, dos sons, né, dos sons do bairro, chamar a galera que toca as músicas altas para que elas venham tocar aqui na rádio, porque as playlists são maravilhosas e a gente adora ouvir, e acho que se todo mundo gosta de ouvir como a gente, ela só tá aqui na rádio e ele liga o volume na casa, na altura que ele quiser, do mesmo jeito. Mas participa e manda para todo mundo. Empregos e serviços foi outro tema. Serviços públicos, né? Assistência social, saúde, hospitais, postos, parará, parará. Escola, né? Mauro de Oliveira. Os centros de atendimento também. Falar com o CRAS, com o CJ. Trazer as pessoas para uma conversa, para um bate-papo. Cursos de formação, especialização, aperfeiçoamento, que a gente pode também discutir, apresentar, espaços de lazer e entretenimento, praças, quadras, campos de futebol, centros de jogos e tudo mais. E queria fechar isso dizendo para vocês, então lembrando que todos os pedidos de música serão atendidos entre 18 e 19 horas, das 6 às 7. Fica ligado. E queria reforçar para vocês que este é um veículo de comunicação pública, né, a serviço da comunidade. Estamos em fase experimental e a gente pede licença ao bairro e convida a participação nessa construção. Entre em contato pelo telefone, o número é 998-247-909, repetindo, 998-247-909, e acesse o site do Condô Cultural, o condô.org.br/radioalvivo. Hoje, programação até às 9 horas da noite, fique ligado. Esse foi o Fala Comigo. Sábado que vem, espero vocês. Fala comigo, Vila Anglo! Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.